Agora entendo mais. Se tem alguém querendo o meu fim, sei que não vai se dar bem. Me lembro do que já fiz, a vida se vai. Maluco quem não quer ser coberto pela paz. Tem uns que morreram, enfim. Então seja como for, já tem tempo que aprendemos que o que importa é o amor. Desfaz a nossa paz, levando nossa fé. Adeus à vida, até mais. E só quem é capaz de correr atrás, quando no mundo jaz o conforto é o que lhe traz. Tem uns que morreram, sim. Então seja como for, já tem tempo que aprendemos que o que importa é o levante pra...